Pra mim, você é o meu docinho de chocolate. Eu quero nhaqui, nhaqui, nhaqui fazer. Nhaqui, nhaqui, nhaqui gostoso. E dos pés à cabeça eu vou te morder. Eu quero fazer. Que tipo? Ilusão. O dos pés à cabeça eu vou te morder. Esse é bom de ilusão. Se fizer o meu tipo, eu pego mesmo. Eu não tenho compromisso com ninguém. Procurei uma maneira de te dizer que eu quero você, que eu te acho mais gostosa. Que tipo? E procurando há dias como falar de uma maneira, de um jeito só meu particular. Eu quero te amar pra mim. Você é o meu docinho de chocolate. Eu quero nhaqui, nhaqui, nhaqui fazer. Nhaqui, nhaqui, nhaqui gostoso. Ou dos pés à cabeça eu vou te morder. Eu quero fazer. Nhaqui, nhaqui, nhaqui. Ou dos pés à cabeça eu vou te morder. Eu quero nhaqui, nhaqui, nhaqui fazer. Gostoso. Dos pés à cabeça eu vou te morder todinha. Esse é bom que de ilusão. Se ela abraçar o caô, o papai vai bagunçar, hein? É muita ilusão pra um kit só, hein? Portal do Arrocha. Procurei uma maneira de te dizer que eu quero você, que te acha mais gostosa. Maravilhosa delícia. Procurando há dias como falar de uma maneira, de um jeito só meu particular. Que eu quero te amar por pra mim. Você é o meu pra cima. Eu quero nhaqui, nhaqui, nhaqui fazer. Nhaqui, nhaqui, nhaqui gostoso. O dos pés à cabeça eu vou te morder. Eu quero nhaqui, nhaqui, nhaqui fazer. Nhaqui, nhaqui, nhaqui. Receba, receba. O dos pés à cabeça eu vou te morder. Eu quero nhaqui, nhaqui, nhaqui fazer. Nhaqui, nhaqui, nhaqui gostoso. O dos pés à cabeça eu vou te morder.